neste balanço final que fez deste segundo dia do Congresso, reteve, segundo percebi, muito a palavra de rede. Sim, as redes também se fazem com conferências, com congressos, com seminários. E porquê? Porque nesses momentos transfere-se conhecimento. Dão-se conta de outras experiências distintas daquelas que nós estamos habituados. Faz-se efetivamente rede. Não é em artes mágicas, não é de um dia para o outro, demora o seu tempo, exige tempos de maturação. Não vale a pena tropeçar, porque as coisas têm que ser maturadas. O Conselho de Ministros não que era bom que à quinta-feira decretasse a rede está feita. Não. Aqui as redes derivam, pelo menos é a percepção que eu tenho, as redes derivam de boas práticas. À medida que vamos mantendo boas práticas, e continuam a ser boas práticas 5 anos depois, 10 anos depois, assim é que se fazem as redes. Sem dar por ela, vai-se criando, organizando, sem ondas, ou com poucas ondas, a rede. E a humanização do turismo e o desenvolvimento do turismo nos territórios faz-se com rede e dimensão ou com... A sua pergunta dava para uma grande conversa, mas eu diria que humanizar deve ter lugar a qualquer momento. Humanizar é muitas vezes adoçar arestas, crispações, divergências e também, porque não, assinalar boas práticas, redes eficientes, eficazes. As redes medem-se também pelo grau de eficácia, porque há redes e redes. Há redes de investigação pura, há redes que se prendem com a gestão mais eficaz, que arquitetura. Há uma panóplia de instrumentos que ajudam, e eu tenho noção que estou a falar de um segmento. Esta questão das redes é complexa, a diferentes escalas, a diferentes tempos. Não é, eu pelo menos não acredito em que neste... Porque será que ao fim de tantos anos poucas redes possam enumerar? Quando me perguntam assim, as redes entram os setores, as estradas, umas entram, outras não entram. Creio que o único que eu conheço, o único plano nacional de um setor que foi concretizado, foi até às últimas, foi o Plano Rodoviário Nacional. O plano das autoestradas, dos IPs, dos ICs. Acho que nessa altura o ministro, corrijam-me se eu estou a dizer asneira, era o engenheiro João Cravinho, ministro do Planeamento, e terá sido ele o homem que tomou a decisão política. Quer dizer, quem tomou a decisão foi o primeiro-ministro. Foi o Conselho de Ministros. Mas pronto, em termos mais práticos, creio que foi no tempo dele. E reparem que ao fim de tantos anos, só essa figura é que teve força para se concretizar. E eu diria que as estradas de Portugal fizeram o ordenamento de Portugal a sério, porque definir onde ficam os nós dos IPs e dos ICs tem implicações na ocupação, uso e transformação do território. E criaram grandes oportunidades para os turismos nos territórios. Exatamente. Quer dizer, chegou ao fim. É que muitas vezes essas coisas ficam a 3 quartos, nunca chegam ao fim. Não, chegou ao fim. Os últimos IPs e ICs, a rede está lá, a malha está lá.